Então, já experimentou os sapatos? Estão bons? Ah, não. Este aperta-me o pé direito. Não consigo andar com eles. Então, o que é que te aconteceu? Fui esquiar nas férias do Natal e parti uma perna. A namorada do teu irmão é muito bonita. Pois é. Ela é loira e tem olhos azuis. Queria experimentar o anel que está na montra. Com certeza. Ah, que pena. Fica-me largo no dedo. A senhora não se está a sentir bem? Não. Estou com muitas dores de cabeça. Quer uma aspirina?